que de todas eu encontre em uma só toda a minha verdade. Tem tudo que eu quero, ainda ficar sobrando mil possibilidades. Ter todas, mas se o coração não tem nada, não é felicidade. Eu digo e falo com toda certeza, amar não é quantidade. E quem dá conta do recado? E quem me deixa apaixonado? Porque quem dorme do meu lado é só um, é só um. E quem me ama de verdade? E quem me traz felicidades? E quem completa minha metade é só um, é só um. Só toda a minha verdade. Tem tudo que eu quero, ainda ficar sobrando mil possibilidades. Ter toda, mas se o coração não tem nada, não é felicidade. Eu digo e falo com toda certeza, amar não é quantidade. Quem dá conta do recado? Deixa apaixonado, porque quem dorme do meu lado é só um, é só um. E quem me ama de verdade, e quem me traz felicidade, e quem completa minha metade é só um, é só um. E quem dá conta do recado, e quem me deixa apaixonado, porque quem dorme do meu lado é só.